Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, A Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Luquezzi. Em nosso tratamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vó. Agora pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, a pedida de todas as manhãs de domingo, Um Jardim, Um Coreto, A Música e a Saudade. Nós hoje estamos contando em nosso departamento de dial com o Adriano Mendonça, ele que está dando todo o apoio sonoro para que esta audição chegue bem ao seu rádio. A ele, as nossas boas-vindas. Mas, vamos nós com música. Vamos sim, nós vamos atender ele que reside na Supercap, a nossa querida São Paulo. É ele, o nosso gentil ouvinte, senhor Alberto Gomes Filho, que nos envia um simpático e-mail dizendo que a Pauliceia desvairada também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, A Música e Saudade. E para ele, senhor Alberto Gomes Filho, Roberto Fital, a quem arranja o Rubem Pérez com os titulares do ritmo, do Oswaldo Azevedo, Maria Helena. Ainda temos do Gomes Filho, com o Bando da Lua, a composição Ora, Ora. Tudo isso para ele que reside na Supercap, o senhor Alberto Gomes Filho, nosso gentil ouvinte, que ainda quer ouvir do musicólogo Ari Barroso, arranjo Lírio Panicali, saudoso cantor das multidões Orlando Silva em Risque. Um dia, Maria Helena, triste morena, me procurou. Veio saber se eu sabia daquele amor que foi seu um dia. Não chore, Maria Helena, cheio de pena lhe respondi. Aquele amor que foi seu um dia, Maria, nunca mais eu vi. Não chore, Maria Helena, não chore. Eu estou aqui pra lhe consolar. Seu amor talvez ainda se demore, mas o meu amor acaba de chegar. Maria Helena me olhou no fundo dos olhos e chorou, chorou. Maria Helena me olhou no fundo dos olhos, chorou, chorou. Seu amor talvez ainda se demore,

nos copos de um bar freio, toda quimera se esfuma como a brancura da espuma que se desmancha na areia. Jardim, um coreto, a música e a saudade à pedida que você está sintonizando em seu receptor pela Rede USP de Rádio em São Carlos, Rádio USP FM em São Paulo, Rádio USP FM em Ribeirão Preto, Rádio USP FM. Para seus lábios, use a verdade, para sua voz, use a oração, para seus olhos, use a simpatia, para suas mãos, use a caridade. Para a sua atitude, use o perdão. Para seu coração, use o amor. E para seus ouvidos, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Missiva que vem da Supercap, ou melhor, da capital do café, da capital do chope. Estamos enfocando esta cartinha que chega até nós, vinda de Ribeirão Preto. Quem assina a mesma é a nossa gentil ouvinte, Ribeirão Pretana, Dona Maria Madalena Batista, que gostaria de ouvir com Risadinha, cantor que fez sucesso no cast da Nacional do Rio. Aqui dependendo, em Arranjo do Borba, do Mário Barbato, Onde Secou. Tudo isso para ela que reside em Ribeirão Preto, que está em sintonia com a nossa 107,9 da capital do café, da capital do chope, Dona Maria Madalena Batista, que ainda quer ouvir, com o violonista concertista Edson José Alves. Que gravação linda, maravilhosa, com esse violonista, do Jacó do Bandolim, Noites Cariocas. Sou água pra me tratares assim. Só na hora da sede é que procuras por mim. A fonte secou. Quero dizer que entre nós tudo acabou. Eu não sou água pra me tratares assim. Só na hora da sede é que procuras por mim. A fonte secou. Quero dizer que entre nós tudo acabou. Teu egoísmo me libertou. Não deves mais me procurar. A fonte do meu amor secou. Mas os teus olhos nunca mais hão de secar. Morou? Não deves mais me procurar. A fonte do meu amor secou. Mas os teus olhos nunca mais vão me secar. Curou? Eu não sou água pra me tratares assim. Só na hora da sede que procuras por mim. A fonte secou. Não sou água pra me tratares assim. Só na hora da sede é que procuras por mim. A fonte secou. Quero dizer que entre nós tudo acabou. 2006, o 13º ano consecutivos no ar de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Agora, pela Rede USP de Rádio. O Adriano, vamos para o nosso intervalo e na volta estarão aqui desfilando em nosso coreto imaginário Bob Nelson, Jamelão e Nelson Gonçalves.